Não é 01 nem 02, hein? Cê tá no baile do Elipa, tá bom? E mais uma vez, vai travar a favela. Isso é baile do Megatron, caralho! Vambora! Sabe os três mais sete? Vai sentar, vai rebolar, vai mamar o DJ Blacks.